Carlos, Carlos, Carlos. Oi? Carlos Caramujo. Hein? Não entendi. O repórter surdo. Caramujo. Como é que é? É da onde? Da portaria do Futebol Clube do Porto. É do Porto? Sim. Gostaria de falar a respeito sobre compra de passes. Tem que ligar para aqui amanhã porque o departamento de futebol está fechado. Hein? Ligar para aqui amanhã porque o departamento de futebol está fechado. Não entendi. Ligar para aqui amanhã porque o departamento de futebol está fechado. Está o quê? Está fechado. Bichado? Se quer falar, se está fechado, como é que pode falar? Hein? Amigo, do tudo fechado, só amanhã. Sou correspondente do jornal. Amigo, tem que ligar para aqui amanhã. Estou fazendo uma pesquisa, na verdade. Tem que ligar para aqui amanhã. O senhor é burro? Sim, amigo, estou a dizer que aqui o Futebol do Porto hoje está fechado. Não poderia estar falando com você mesmo? Não comigo não, que eu estou aqui a trabalhar, não estou a brincar. Você está a falar com a vigilância. Hein? Você está a falar com vigilância, segurança, sabe o que é? Não entendi. Sabe o que é segurança? Oi? Amigo, você está a falar com a segurança. Sabe o que é segurança? Quem seria a pessoa responsável? Hein? Amanhã, só amanhã. Hein? Amigo, o senhor está a falar com a vigilância. Sabe o que é vigilância? Como ambulância? Não, quero falar com o responsável pelo amanhã! Clube. Eu vou anotar o seu nome inteiro, porque você é um mal educado, muito grosso, senhor, muito. Você é mal educado? Hein? Amigo, estou a dizer, hoje está fechado. Não entendi. Pelo amor de Deus. Ligar para aqui amanhã. Hein? Porque hoje... O quê? Eu estou a falar... Ligar para aqui amanhã, porque hoje está fechado. Hein? Como é que eu lhe explico se está fechado? Oi? Eu não posso estar aqui aos berros. Eu estou a dizer que o futebol hoje está fechado. Sim. Eu quero falar com um dos dirigentes ou alguém responsável... Não estão cá, eles não estão cá. Hein? Eles não estão aqui, estão em Itália. Onde? Itália. Somália? Itália, não sabe o que é Itália? Por favor, então, eu preciso de um contato com um deles. Eu não posso dar contato porque não está cá ninguém. Um telemóvel. Eu não posso fazer isso porque o senhor está a falar com a segurança. Sabe o que é segurança? Como? Falando com uma criança, eu quero falar com um dos dirigentes. É apenas uma pesquisa que estou fazendo. Sim, mas repara uma coisa. A ver se a gente se entende. O que você pretende? O senhor quer falar com quem se eles não estão cá? Não é uma coisa para brincar. É sério isso que estou falando. Vou dar um número de telefone para você que o senhor tente qualquer coisa por aqui. Por favor. Pode apontar? 22. Oi. 22. Depois o quê? O número de telefone, para repetir, 50. Se eu quero o quê? O número de telefone, por hein? Amor de Deus. Hein? Alô?